Essa é a nossa primeira consulta e eu gostaria que você, depois que fosse sair, me desse R$200. Vi ela saindo todo dia da escola, seguia tipo goleiro atrás de uma bola. É foda, mas eu nem existia. Passava todo dia olhando essa guria. E no final, que se foda, que tudo exploda, porque eu não posso nem bater uma foto, ou bater pra uma foto, ou te chamar pra andar na minha moto. Minha moto elétrica é muito bacana, e as gírias que eu uso a minha família ama. E o meu avô vai te perguntar se é minha namorada. Eu vou ficar sem jeito e você vai ficar envergonhada. Peraí, eu já sei, te cortei, despedacei, agora já lá pra minha mala. E eu te levarei pra um lugar bem calmo, um rio negro onde vamos rir e ler o salmo, fazer um piquenique bem chique, tipo dois riquinhos mimados e sozinhos em uma ilha do Caribe. A gente vai sentar na mesa pra jantar, e sem nem te perguntar eu vou colocar purê de batata no teu prato. Que saco, eu não sabia que você não gostava de purê. Me perdoa, vou agir com disciplina. Já te apresentei aquela minha prima, mas não, você tá de pé na esquina esperando o ônibus pra ir embora. Porque agora eu queria te mostrar tanta coisa, te falar tanta coisa e sentir tanta coisa que eu não vou poder. Vamos rir e beber até eu me ligar, que você nem me responde, mas nunca me respondeu. Queria ser romântico, tipo o Romeu, mas o Romeu morreu. Então eu pego a minha faca e corto minha cabeça, ponho ela em cima da mesa, dou uma piscadinha e te chamo de princesa. Essa é a sobremesa. Nós dois temos tanto em comum, acho que deveríamos ser só um. Vou citar as coisas que eu me lembro agora. Por exemplo, nós dois estudamos na mesma escola. Todo dia na cafeteria comemos bolacha, usamos cadernos, lápis e borracha. Sentamos em classes ou cadeiras de madeira, e toda sexta-feira nossas mães vão lá na feira. Você não me conhece e eu não te conheço, e eu nem sei se eu mereço, mas de volta pro começo. Eu reclamo da sua queixa e espero a primeira deixa pra dar um beijo na tua bochecha. E você me dá um tapa forte pra caralho, tipo au. Joga longe meus óculos com 3 milhões de grau, e uma lágrima escorre bem devagar, chega a machucar a área meio corada. Depois da tal porrada e eu me viro de costas e subo na minha moto, chego na minha casa e bato naquela foto. Naquela foto. Naquela foto. Eu vou aumentar esses R$200. Quero primeiramente o valor da consulta pra mais ou menos uns 500. Acho que assim fica mais justo pra todo mundo. Seu problema é muito grande e você deveria vir aqui toda semana, na verdade, tipo todos os dias. Na verdade, fica aqui por umas 2 horas já.